800 AM. Encontrei minhas fitas demo na gaveta e agora eu vou colocar para tocar. É o Santa Demo na Rádio Universidade. Pessoal, estamos começando mais um Santa Demo aqui pela Rádio Universidade 800 AM. Agora 1h05 da tarde, hoje dia... Dia 4 de outubro, né? Véspera de eleição. Como vocês perceberam aqui comigo, está a Carolina de Davi. Boa tarde. E esse é o Santa Demo. Nos acompanhem pelas redes sociais do Facebook, né? Que é o facebook.com/santademo. santademo.wordpress.com. Lá vocês vão ter todos os programas para baixar e alguma coisa a mais sobre alguma banda, enfim. E também tem o nosso e-mail para um contato mais formal, mas não necessariamente o caminho mais rápido de entrar em contato com a gente, que é o santademo800am@gmail.com. Esse é o nosso programa número 99, né? Então, sábado que vem, dia 11, a gente vai estar fazendo o 100. Vamos estar preparando coisas especiais aí pra galera. E vocês ouviram nossa trilha de hoje, é de Steelers, com o álbum Coral Fang, que foi lançado em 2013. É o terceiro álbum de estúdio dessa banda de punk rock, que é liderada pela Brody Dale, né? Ela que, com certeza, aí moveu muita galera, pra, inclusive mulheres, né? Pra começar a tocar, porque ela tem uma personalidade muito forte. Ela... Bom, The Steelers é uma banda do gênero punk rock, né? Que foi formada em 98. Em 2006, eles anunciaram o fim, né? Tem 3 álbuns lançados. Os 2 primeiros, que é o primeiro é o homônimo, que é lançado em 2000. E o segundo, que é o Sing Sing Death House, foi lançado em 2002. Foi lançado pela Hellcat Records, que na época, Brody, ela era casada com Tim Armstrong, do Rancid. Então, ela fez toda essa parceria musical aí. E depois o Coral Fang já foi lançado pela Sire Records, que é da... faz parte do grupo da Warner Music Group, né? E a Brody hoje é casada com Josh Homme, do The Steelers, então a gente tem um triângulo amoroso aí pra, na cena punk, pode crer. Então, foi a partir de toda essa história da Brody e coisa e tal que eu conheci o Queens of the Stone Age, de um jeito bem, meio peculiar. Gosta de Queens of the Stone Age? Será? Não sei, será que não sei se tu gosta de Queens of the Stone Age. Então, vamos ouvir um pouco mais da trilha aí que é The Steelers. Dando sequência ao nosso programa, nós vamos para o nosso primeiro quadro, que é o Garagem. Abre a garagem que hoje vai pegar fogo! É a garagem do inferno! Tem a presença, diremos assim, de duas bandas. Uma delas é a Escola dos Mortos, que é uma banda formada em Viamão, ali em meados de 2012. E eles têm, assim, do som um rock bem classicão, assim, tem umas pegadas bem clássicas, mas eles também têm algumas pegadas mais pesadas, mais diretas, mais do hardcore e do punk. Isso tu vai ouvir, tu consegue perceber ou escutando os sons deles. Eles têm músicas instrumentais e músicas cantadas, né, digamos assim, que a gente tem onde a voz faz o papel mais melódico. Ela é formada por Diego Souza na batera, o Ralph Goulart na guitarra e no baixo, o Marconi Rebello na guitarra, baixo e voz, e o Jonatas Torres no baixo. Isso quer dizer que eles ficam revezando de instrumentos. É um som bem legal. Eu conheci essa banda através do portal Toque no Brasil, que é um portal para quem tem banda, vai lá, faz um cadastro. Os eventos como o Dia Mundial do Rock aqui em Santa Maria, eles são promovidos por esse Toque no Brasil, né? Ele está em todo o país. E foi através desse portal que eu descobri a banda. É um portal muito legal para descobrir banda independente, porque todo, tipo, a grande parte das bandas tá fazendo um perfil nesse canal, porque é legal, tu faz uma página bonitinha, consegue mostrar a tua banda. E foi aí que eu conheci eles, dando uma pesquisada assim nos festivais e coisas, eles apareceram. E a segunda banda é a Tread, enfim, que é aqui de Santa Maria. Foi formada em 2013, ano passado. Eles têm um som bem grunge, né? É, eu ouvi ontem, é da característica assim, deles. É, eles têm um som bem grunge, assim, tu pega influências como Pearl Jam, Stone Temple Pilots, sabe? No Facebook deles eles até colocam bandas mais clássicas como Black Sabbath, mas eu acho que bandas como Black Sabbath vão ser influências para qualquer outros estilos que venham e outras bandas que venham surgir depois, então tá valendo. Eles são a banda, a Tread, é formada pelo Thales Peruchena no vocal, o Red Silva na batera, o Diego Matos na guitarra, o Javer Silveira no baixo. E eu conversei com o Thales, que ele veio assim, me procurou para mandar os sons, ver como é que funcionava o programa e tudo mais. E eu falei, cara, assim que vocês tiverem um som gravadinho, assim, uma demo, que seja, sabe, uma coisa massa para largar lá no rádio, melhor, sabe? Porque daí, quanto mais músicas vocês tiverem para mandar, melhor. Porque, tipo, se tiver meio trecho de uma, o cara provavelmente não vai rolar aqui por questões mais de espaço, de tempo. Exato. E tudo mais, da configuração do programa. Mas aí ele gravou, assim, me mandou os sons quinta e, como prometido, ou como falado, combinado já, ele vai rolar aqui. Então vocês vão ouvir agora Escola dos Mortos com Sorrir e Deixar Morrer. Também Escola dos Mortos com Sem Título, que é o nome da música. E Tride com Cinzas e Depressão. Então rola aí, Marina. Acordar. Silêncio que antes era peixe. I'm living on shady faith, kinda likes to restrict your breath. Never been a better time than this. Suffocating out in total bliss in a city that's worth so much shade. You see me rise above and take its place. The heart pumps until it dies. Drain the blood, the heart is wise. Então vocês acabaram de ouvir Trid com Depressão, antes Cinzas. E a banda que rolou antes foi Escola dos Mortos, com a música Sem Título, que é um instrumental que me lembra bastante uma pegada meio Pink Floyd, assim, na parte viajadeira do Pink Floyd. E a outra da Escola dos Mortos foi Sorrir é Deixar Morrer. Eu tava trocando uma ideia com o Tales agora aqui, que é o vocal da Trid, e ele tá, só pra relembrar, assim, ele me deu um toque, que eles vão lançar um EP ano que vem, e que eles estão em processo de gravação e de algumas composições em estúdio. Que é legal, né? Mostra, tipo, a banda que tá trabalhando e querendo efetivar realmente um trabalho na cena que a gente tem na cidade, que está se mostrando cada vez mais expansivo. É isso aí, e esse foi o nosso Garagem, né? Então agora a gente vai pro nosso Endiabradas. Essas mulheres têm o dom de fazer o mal? Entram em nossos ouvidos, nas entranhas de nossos espíritos. Elas são endiabradas! Aí, então, o nosso Endiabradas de hoje é com a banda Derrotista, que é uma banda de Campina Grande, da Paraíba, né? E traz a seguinte formação: é Rino baixo no vocal, Abu na guitarra e vocal também, e Bené na bateria. O som deles é um punk rock energético, direto, e flerta com um garage punk. E a Dessa, que foi a que fez esse bloco, né, conta que lembrou uma banda que ela gosta muito, que é a Renegades of Punk, com letras que falam sobre o gênero existência, libertação animal, entre outros. Então a gente vai ouvir três sons dessa banda. O primeiro é Depois da Morte, o Fim, depois O Cego, e o último é Derrotista. Então toca aí pra nós, Molina. Depois da morte, o fim. vocês acabaram de ouvir a banda Derrotista, com o som Derrotista, antes O Cego e antes Depois da Morte, O Fim. Exatamente, aí um bloquinho que foi mandado pela Andressa, um beijão pra ela. Beijão. E agora a gente vai pro nosso quadro Pacto. Se você quer conhecer um pouco mais do que apenas ouviu... Venha para o Pacto da Semana. I'm living on shattered faith, kind of likes to restrict your breath. Never been a better time than this. Suffocating out in total bliss in a city that's worth so much hate. You see me rise above and take its place. The heart pumps until it dies. Drain the blood. Bom, nosso pacto de hoje, né? Eu falando sobre o show do Queens of the Stone Age. E o que, Gui? Não, nada. Fala. Eu não sabia que tu gostava dessa banda, só por isso. Então, eles vieram, né, aqui pro Brasil, fizeram dois shows, que é com a turnê do álbum Like a Clockwork, né? Daí teve o show do Pepsi On Stage em Porto Alegre no sábado passado, dia 27, no qual eu tive o grande prazer de comparecer, né? Bom, e lá encontrei o Rafael Miranda, que ele é vocal da banda Lung, inclusive já esteve aqui no programa, acho que umas quatro vezes a Lung. Vezes, agora, boa. Isso, daí encontrei ele na excursão que saiu de Santa Maria, lá na fila do show, né? Então, eu não podia deixar de perder a oportunidade de falar com ele, já que ele tem uma banda tributo a Queens of the Stone Age, desde 2011. Então dá pra ver que ele curte muito os caras, né? Eu também aproveitei pra perguntar do show do CJ Ramone, que eles abriram no mês passado, e com a banda Lung, né? E então vai rolar aí um papo que eu tive com o Rafael Miranda da Lung na fila do show, e depois uma música que ele pediu, que é If Only, do primeiro álbum, e Mexicola também, que na minha opinião foi a que faltou lá no show, porque eles estavam tocando umas antigueiras, e daí a gente vai tocar aqui. Então vai rolar uma entrevista com o Rafael e depois dois sons. Toca aí pra nós, Molina. Então, boa tarde, tô aqui na fila do show do Queens of the Stone Age junto com o Rafael Miranda, que é da banda Lung. Tudo bem, Rafael? Tudo bem. Bom, a primeira coisa que eu queria perguntar é como é que foi, né, abrir o show do CJ Ramone aí pra vocês, um baita show, um baita cara. Cara, isso aí que tu tá fazendo meio um gonzo jornalismo, que tá na fila do show, que foda. Não dá pra perder tempo, né? A gente já tá misturando as pautas aqui, mas vamos falar do CJ. Cara, pra gente o CJ foi uma oportunidade muito foda, assim, porque toda banda tem como referência o CJ e o Ramones, obviamente, né? Mas entre tantas histórias que aconteceram antes e depois desse show aí, pra gente foi uma realização muito foda, assim, porque a gente conseguiu conhecer ele, trocar uma ideia com ele, conversar com ele, ver o som dele ao vivo. Eu nunca tinha visto o Bala e o restante pessoal, o Daniel já tinha visto o cara outra vez em um show de 2012 aqui no estado também. E cara, pra gente assim deu tudo certo, foi muito bom. A gente fez um set de 30 minutos, na opinião. Conseguimos assim um respaldo legal da galera, veio uma van de Santa Maria pra curtir o show, a galera apoiou a FU, foi muito bom. E claro, o CJ é um cara que é do Independente, né, e a gente trocou uma ideia com ele e tal, contamos a história, que aconteceu uma história trágica com a gente, depois você pode ficar sabendo, mas a gente contou pra ele a história e tal, que deu uns imprevistos durante, antes do show e tal, e o cara nos recebeu muito bem, foi muito foda, assim. E pra gente, o que a gente tem a dizer, assim, que se deu tudo certo, foi 100%. E acho que daqui pra frente foi um ponto pra gente pensar maior ainda, tentar evoluir, desde poder conhecer a personalidade dele, ver que é um cara super humilde, assim, pra tu saber que tá no rock, apesar de ser um rock independente, é um cara que tocou no Ramones, um cara que era mega famoso. Claro, continua sendo, né? Mas hoje ele tá numa cena mais independente e a gente vai tomar sempre como referência de poder fazer som daqui pra frente, e é só o recado que a gente tem pra dizer, isso aí. Bah, pode crer. Então, voltando pra nossa pauta inicial, né, que é nós aqui na fila do Queens of the Stone, né, os portões abrem às 7h30. Como é que é pra ti estar no show, tu que tem uma banda tributo, né, Queens of the Stone, te conta aí. Isso, me arrisco também a tocar um Queens, faço vocal e guitarra junto com os outros brothers, então aqui o Guilherme, ele também toca baixo, e mais parceiro, o Cauê, toca guitarra, tem o Jackass, o Pablo, que faz os teclados, e o Vinícius Miller, que faz bateria, e a gente arrisca fazer um Queens e a gente faz o tributo lá em Santa Maria. que não tem o nome do projeto, é só tributo Queens of Stone Age. A gente tocou algumas vezes aí, desde 2011 a gente tem esse projeto. Eu já vi esse show em Buenos Aires uma vez, 2010, que era Queens e Rage Against the Machine. E vi em outra formação, na verdade tinha alguns integrantes aqui que vão tocar hoje, mas era uma tour de outro álbum, né, que era do Eras Vulgares ainda. Esse já é uma tour do álbum novo aí. Então, cara, esse show aí, a expectativa é a maior de todas, porque é uma banda que tá muito técnica, assim, sabe? No show que eu vi lá não era, era mais, tipo, claro, era um show do Queens, mas não tinha tanto profissionalismo que nem a gente tá esperando hoje. Tanto pelos vídeos que a gente vem vendo aí e tal. Então eu espero que seja um show muito, assim, sonoramente muito foda, assim, muito bem equilibrado, sabe? Desde tipo, uma réplica mesmo do disco, sabe? Que é o que a gente espera. E a gente toca Queens aí desde 2011 e é uma influência total nossa. Eu particularmente sou fã mesmo do primeiro CD do Queens, da raizeira, quando eles saíram do Desert Sessions pra formar o Queens of Stone Age, que antes do Desert Sessions já era o Caios, então era outra vibe. Os caras já vêm com uma lance desde os 90, então foi uma mutação foda. E eu, não que eu acompanhei isso na época, mas eu pesquisei muito e sempre quis acompanhar como é que foi a evolução do som, sabe? E hoje o nível que tá hoje tá um nível muito profissional, muito bom, e a gente com certeza vai levar sempre como referência. E eu levo isso pra Lug também, enfim, qualquer banda eu tento trazer as referências. Então pra gente, como banda que faz tributo aos caras, tá aqui, poder compartilhar esse show é a maior honra. E é isso aí, cara, espero que seja um show foda, e depois tu vai dar lá o feedback do show, que pode ter certeza que vai ser muito massa. Pode crer, eu queria que tu pedisse uma música pra gente tocar logo após essa entrevistinha aqui. Cara, como eu disse, eu gosto muito da raizeira do Queens. Eu queria pedir pra tocar If Only, que é uma música que sou muito, que é um som que eu gosto muito, que é do primeiro CD do Queens, que é o Queens of Stone Age, que é a formação crua ainda com o Nick Oliveri. Então toca aí If Only. Valeu, Rafa. Obrigadão. Let's check it out. Let's get dancing. We'll be right back. It's good to be back here. Live in Bob's Garage, it's Queens of the Stone Age. Holding on. But what you do? gente acabou de ouvir Mexicola, né? Que pra mim foi uma das músicas que faltou no show de Porto Alegre, sendo que eles tocaram em São Paulo. Eu fiquei muito afim de eles tocarem. Mas enfim, não tocaram. E daí eu vi o If Only também, que o Rafael Miranda, né, pediu na entrevista que a gente ouviu também. E bom, assim, falando um pouco do show, foi muito especial, assim, eu fui com uma amiga minha, com a Thaís, queria mandar um beijão pra ela, no quinto show que a gente vai juntas, sempre na parceria. E assim, bom, foi muito especial pra mim, porque dos shows que eu já fui, esse não é só uma banda que eu curto, assim, como é um som que eu gostaria muito de fazer, assim, é um som que realmente me fascina, assim, o som deles. Eu acho uma banda muito, muito única, assim, sabe? Então, ver lá o Josh muito simpático, descontraído, até porque era o último show da turnê, né, brasileira, deu um gás muito massa, assim, a galera cantando junto, o Pepsi lotado. E daí, quando tocava, ele aceitava muito o pedido da galera, ele tocou In My Head, por exemplo, que é uma música que não estava prevista. Foi sensacional. Então aí, né, só pra falar um pouco desse show, o Queens of the Stone Age, que teve dia 27, foi muito especial pra mim. Agora vamos dar seguimento ao programa aqui. Vamos dar seguimento ao programa, então. Bueno. Eu não sei se a gente chama um intervalo agora. Vamos chamar um intervalinho, eu acho que é mais uma um boa. Tempo, porque é meio cedo. Mas eu não sei. Divagando aqui. É, não, eu tô pensando, mas acho que pode, né? Vamos ver com o Leozinho Galileu. Dá pra dar um intervalinho assim de boa agora? No momento tá. Beleza, então. A gente vai pra um pequeno intervalinho e daqui a pouco a gente volta. Você ouve Rádio Universidade AM, ZYK 292, operando na frequência de 800 kHz com potência de 10 kW. Emissora pública da Universidade Federal de Santa Maria. UFSM, 13 horas e 53 minutos. Quando nasceu, já sabia estudar, já sabia escolher, já sabia amar. Quando nasceu, o adulto nem era tão adulto assim. Ainda tinha muito pela frente. Mas assim que nasceu, um acidente cruzou o seu caminho. E a vida acabou no começo. A Fundação Tiago Gonzaga trabalha há 18 anos para mudar o fim dessas histórias. Porque é preciso viver mais. Acesse o site 18epouco.com.br e faça sua doação. Eu sou Elvio Sequin, apresentador do programa Benedetta Itália, e estou aqui para fazer um convite muito especial para você. O nosso programa vai mudar de dia, de horário e de formato. A partir do dia 9 de outubro, nós começamos uma nova fase, ao vivo, todas as quintas-feiras, das 21 às 23 horas. Contamos com a sua audiência aqui nos 800 AM da Rádio Universidade. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Soy latino-americano. Um passeio pela América Latina, entrelaçando todas as bandeiras. Nos ventos da Patagônia, do altiplano a Montevidéu. Todos os sábados, 15h, a Rádio Universidade AM apresenta Raízes da América. Uma produção de Chico Sousa. Foi alumbrando caminhos, soy el sol de la mañana, sudor de pueblo y antumú, de la tierra americana. Foi alumbrando caminhos, soy el sol de la mañana. Acontece like a hurricane, so opens up now. Is this what you want? Sometimes I wonder. Então a gente acabou de voltar com o Santademo, agora 5 para as 2 da tarde. Lembrando que a nossa trilha sonora de hoje é Coral Fang com o The Steelers. E agora a gente está com o Leozinho na mesa para o nosso Profundezas. É, só antes eu queria mandar um beijão para a Laís, né? Nossa, a Laís Batiste, que é nossa colega aqui do Santademo. E para Dona Neuza, né? Que foi essa linda menina querida. E um beijão para vocês duas, Dona Neuza e a Laís. Tá, então agora a gente vai para o nosso Profundezas. Rescatarei todos os espíritos do mal e os trarei para a terra das profundezas. Que me perdi, desculpa pessoal. Nosso Profundezas, a gente tá com o Leozinho aqui na mesa. Antes de passar pro Léo, eu só queria mandar um beijo, um abraço pra Gabi, que tá nos ouvindo, fazendo o seu projeto de mestrado, né? Então, agradecer, porque a gente tá aqui graças a ela, que idealizou esse programa e acabou entrando em contato com a gente, e a gente acabou se inserindo no Santander de uma maneira que a gente realmente gosta desse programa, pelo menos pra mim, mas uma grande experiência de contato com as bandas e de contato com o microfone, com o ao vivo de uma rádio. Então, obrigado, Gabi. Um beijo. E sempre que puder, aparece aí, dá um grito pra nós. A gente vai estar sempre aí. Também mandar um beijo pra Luminuse, que ela recém lançou a revistinha dela, Cornucópia Vácua, lá no Cristal, nessa semana. Nossa. Então, mandar um beijo pra ela, que também foi uma das idealizadoras desse programa lindo. Isso aí, exatamente. Bueno, agora sim, Léo. Desculpa, tem que pegar teu microfone aqui. Mas então, pra esse Profundezas, cara, semana passada eu tinha visto assim uma banda latina, o que eu tô realmente gostando até de pesquisar sempre, a banda Los Psychos. Eles se intitularam a primeira banda punk do mundo, e pelo que parece os estudos e tudo mais, parece que eles são a primeira banda que eles se intitularam punk. E quem são eles? Eles trouxeram o primeiro single deles em 1965, do Peru. Eles são de Lima, no Peru. O nome deles, Psychos, vem da palavra inglesa Psychos. Aí eles fizeram uma coisinha sudacona de falar Los Psychos. E eles são formados pelo Pancho Guevara, o Edwin Flores, o Rolando Carpio e o César Castrillo, que se juntaram para fazer barulho e se divertir e investir nas garotas como roqueiros de verdade. Eles ainda estavam nessa fase de milkshake, garotas e tal, drive-in. Mas imagina se intitular a primeira banda punk do mundo. Isso em 65, cara. Pode ser assim, pode ser que a sonoridade não seja que nem punk, mas porque é um pouquinho parecido também com surf rock. Mas eles também... eles pegaram muito dessa ideologia do punk de querer ser rebelde num país e num contexto que era do Peru, que não tinha tanta história assim de rock, ainda mais nos anos 60. E eles fizeram depois, nos anos 90, eles fizeram mais sucesso na Espanha, porque o pessoal catou, os espanhóis cataram as gravações deles e resolveram pôr nas rádios e fizeram muito sucesso com isso também. Então... a gente vai tocar aqui três musiquinhas aqui da Los Psychos. A primeira que a gente vai tocar é Camisa de Força, depois a gente vai tocar Cemitério, e a última que a gente vai tocar, e também eu vou dedicar pra minha querida excelentíssima, eu sabia que por isso que não seria tirado, né? Claro! Se chama Te Amo. Te amo, Laís. Espero que você esteja ouvindo. Então tá, toca aí, Molina. Amarrado, cama de mordidão, dame gritos de Madrid. Mata, romper e incendiar. Caramelo, chocolate. Cuatro aviones y un camión. En un buque de carga. Y tirando carbón. Destrozando paredes. Por aquí no me fui. Te Amo. Antes a gente viu o Cemitério, a batidinha bem soturna que tava mostrando pro Molina. E também a gente ouviu Camisa de Força. E agora, só pra finalizar também, pra não ficar também só música, e também ouvir um pouquinho da minha voz linda. Tô brincando, né? A gente vai ouvir o que é considerada a música mais famosa da Los Psychos, Demolición. Então, toca aí, Molina. Ay, ay, ay, ay, ay. Todo gusta volar en la luna de tren. De moler, de moler. acabou de ouvir Demolition do Los Cycles, que foi a música que a gente teoricamente teria tirado, mas aí ela voltou. Ela merece. Então agora, né, a gente tá aqui na mesa com o Leozinho, coisa e tal. Léo, se tu quiser interferir em alguma coisa, a apresentação é minha e do Gui, mas tu sabe que tu é sempre presente. Então a gente vai pro nosso quadro Mão Direita. Uma ajudinha sempre cai bem. É a mão direita. Mão direita, né, do programa foi feito pela Laís, ela que tá lá em Lajeado, né, foi lá pra votar. Ela me contou aqui que daqui a pouco ela vai partir pro skate no asilo, que é um evento que tem lá na cidade, que é perto de Lajeado, cidade da Estrela, que daí vai ter um campeonato de skate no asilo e os vovôs vão dar nota. Que demais! e eu perguntei, tipo, na maior inocência, se eles vão andar também, não sei o que. Elas não, daí matam os velhos. Então a galera anda e os vovôs vão dar nota. Que demais, cara, que demais. Que... Você fala, podia mandar umas fotos. Vai ter vento, cara. Opa, se tiver como tirar umas fotos, tira aí. Pode crer. Ah. Tá, então ela mandou a banda Maglore, que é foi formada em 2009 em Salvador, na Bahia, por Thiago Oliveira. Tá escrito Thiago, eu acho que é Thiago, esse nome mesmo. O disse diz Thiago, né, mas... Bom, enfim, na voz e nas guitarras, Léo Brandão no teclado e nas guitarras, Rodrigo D'Amati no contrabaixo e Felipe Dieder na bateria. O estilo da banda é um rock alternativo com uma mistura de MPB. Eles misturam umas guitarras que fazem diferença, né, para algumas músicas dele. Feroz, o primeiro álbum da banda, que na época contava com Nery Leal no contrabaixo, foi considerado uma das revelações da música brasileira no ano de 2011 pelo jornal Globo. Músicas como As Sete Aves e Demodé tiveram muito sucesso com os clipes, né? E entraram na programação de alguns canais, como, por exemplo, MTV, Multishow e a Play TV. E, em 2013, a banda lançou o segundo álbum, né? Denominado Vamos Pra Rua. Ainda com o baixista Nery Leal e com a participação dos cantores Carlinhos Brown e Vado. Exato, esse recebeu indicação ao Prêmio da Música Brasileira de 2012, devido a esse primeiro CD do Feroz, né? Uhum. Então... E a Lays também deixou aqui que tem um resumo certinho e bonitinho, melhor, no site, pra quem quiser acessar, quem quiser acessar e ver o que a própria banda diz. Pois é, eu entrei mesmo, no site, e daí eu vi na agenda que dia 16 de outubro eles tocam em São Paulo, no Centro Cultural Rio Verde. Então quem em São Paulo estiver nos ouvindo, sim, aí, existe alguém que cola nos ouvindo lá. E bom, a gente vai ouvir uns sons, que todos esses sons são do último álbum dele, que é Vamos Pra Rua. Então primeiro a gente vai ouvir Espelho de Banheiro, que ela disse que, a Lays disse que tem um clipe lindo, que foi lançado recentemente. Depois a gente vai ouvir Motor, depois é Demais Baby, e a última música é Vamos Pra Rua. Então toca aí pra nós, Molina.

mesa. Outras pernas vêm chegando. Porto e Barra no domingo. Bate muito nosso santo. Tua praça é colorida. Tivemos probleminhas aqui nos nossos meios tecnológicos radiofônicos, né? A gente não controla. Quando a tecnologia A gente mais precisa, ela nos deixa na mão. Isso aconteceu semana passada, que meu PC estragou. Ah, é? Tipo, ter. Meia hora antes de começar o Santa e tava tudo lá, não tinha passado ainda. Tudo, assim, ó, enfim, pessoal, só pra esclarecer que deu esse probleminha. Mas é que é assim, a gente não controla isso. É um troço que a gente não tem o mínimo controle. A gente clica nos botões e deixa que os binários façam sua parte. Enfim, nós ouvimos no mão direita da querida Laís a Maglore com Vamos Pra Rua, que foi agora a última música. The Mais Baby, que veio um pouquinho antes. Aí antes dessa veio Motor, e antes de Motor veio Espelho de Banheiro, que é a música que a Laís disse que tem um clipe bem bonitinho. Então, se a galera quiser dar uma conferida, procurem pela Maglore no YouTube, nas redes sociais e na internet de um modo geral. E agora? Para o nosso Mano de Dios, né, que é a Laísa, nossa integrante que tá lá em Mendoza, na Argentina, manda as coisas pra gente, né? Então fala aí pra nós, Léo. Que por acaso, nessa semana ela não pôde por causa de tempo mesmo também, porque ela não pôde por causa do celular. Mas ela trouxe uma banda vinda de Mendoza mesmo, uma banda chamada Leones e Galáxias, que é uma banda de reggae. O que você pode esperar também de Leões, mas não espera muito de Galáxias. Eles são uma banda formada em 2009, lá de Mendoza, composta por integrantes antigos da banda de reggae El Congojo, que estava em atuação desde 1995. E isso representou uma mudança grande para eles, porque eles passaram a incorporar novos estilos pro Leões e Galáxias, e que já tinham pegado um pouquinho mais da El Congojo. Que eles estão misturando mais muito o jazz e o rock junto com o reggae. Se vocês forem ouvir Pacifier, vocês vão ver que é um pouquinho que tá tendo essa leva de bandas que tá misturando mais coisa no reggae, bem mais coisa, e também deixando bem mais pesado também o som, mas não deixa de ser bom. Então, pra gente já tocar então as músicas, a Laísa mandou. Além disso, ela mandou beijos pra vocês todos, beijo pro Molina. Querido. E ela mandou três músicas. A primeira que a gente vai ouvir é El Rengo. A segunda que a gente vai ouvir é Vestido Blue. Baita música, vocês vão ver que é muitíssima linda. E a última música é Fantasia. Então, toca aí, Molina. Thank you. logrará despertar entre heridas. Su voz lo ayudará. Despertar entre heridas. Su voz lo salvará. Acaricia más.